A política pode ser definida como a ciência ou a arte de governar um estado, uma nação, uma cidade, um condomínio, uma arte, também uma ciência para a resolução de conflitos. Sou o Carlos Fogalzinho, Valdo Paulino, e hoje temos como convidado e será o Adriano. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast está começando agora. Politicast. Desigualdade social vai iniciar quando o homem deixa de ser caçador-coletor e passa a ser civilizado, que aí vai iniciar a propriedade privada. Então, o homem ele deixa de ser nômade e vai se fixar num determinado local, geralmente mais próximo dos rios, né? Que aí a gente vê as primeiras comunidades que a gente conhece na história, como, né, as comunidades do Rio Nilo, o Rio Tigres, o Eufrates. Com o início da propriedade privada, a divisão da sociedade em pequenos grupos, cada grupo tem uma determinada área e ele sobrevive daquela área. Então, como na agricultura depende das condições naturais, visto que naquele tempo a tecnologia não era como está hoje, então algumas comunidades passam a guardar os seus alimentos para momentos de crise. E para guardar esses alimentos, eles montam um sistema de segurança. Esse sistema de segurança, algumas pessoas vão ficar responsáveis em proteger aquela produção guardada. Outras comunidades, por algum problema, ela não teve uma certa produção. Começa a buscar a produção de outra comunidade que teve êxito naquele ano, porque ele está sem alimentação, e aí monta um grupo para saquear a produção daquele outro. Então, com isso aí, há conflitos. E esses conflitos eles vão acontecendo e as pessoas, as comunidades, né, as tribos, elas vão se dedicando a se proteger disso aí. Tem comunidades que se dedicam não mais à agricultura. Eles passam a se dedicar mesmo a saquear a produção dos outros. E começa a saquear e obtém muito sucesso. Aí, com isso aí, ele começa a ter sucesso. E aí começa a montar seu exército. Quando ele tem um grande exército, então ele faz com que as outras comunidades sejam submissas à ordem disso aí. É quando aparece aí os reis na história, quando aparecem essas grandes figuras que dominam um ou outro. E o pior, né? Quando monta um determinado reino, comunidade, ela monta um exército e ela saqueia, né, a outra comunidade, uma forma deles aumentar a produção, deles terem mais êxito, é fazer com que aquela tribo, aquela comunidade que foi saqueada e se rendeu, se torne escrava daquele grupo que tem o poder militar. Só recapitulando, né? A desigualdade social, ela existe antes mesmo de existir moeda. Ela existe quando tem uma diferença de poder, de privilégio. É porque a desigualdade ela vai iniciar, né, quando um determinado grupo consegue montar uma força, um exército, e faz com que as outras comunidades elas se sujeitem à regra daquele grupo. Ele consegue garantir mais privilégios para ele à custa da perda de privilégios dos outros. A força. Direitos dos outros. A força. Ou você faz isso, ou você morre. Ou você é meu escravo, ou eu mato, ou acabo com essa comunidade. Então, para o grupo não morrer, então se sujeitava a ser escravo. Essa questão da desigualdade social tem muito a ver com a produção de riqueza, e essa produção de riqueza concentrada na mão de alguns grupos, e esses grupos conseguem se apoderar dessa riqueza dos outros a partir da força, a partir da violência. É aí que aí vai iniciar, que a gente vai fazer com que essa desigualdade ela tenda só a aumentar, é com o início do capitalismo, que é o sistema de organização da sociedade, onde coloca as pessoas de forma individual, competitiva, mas sabendo que os grandes cada vez ficam maiores e os pequenos cada vez diminuem o seu tamanho. Então, o início da desigualdade social, ela vai iniciar desde que o homem começa a cercar essa área, dizer, essa área é minha, ninguém toma, e se organizar violentamente com o exército, com grupos, para se apropriar das coisas dos outros. E junto com isso nascem as classes sociais, as castas. Uma coisa interessante também dessa divisão de classes sociais em si, não necessariamente classes, é que nasce inicialmente a partir de quê? De manipulação do ser humano, pela mística, pelo poder, pela questão de querer um espaço maior. E muitas vezes só vai se sustentar quando cada vez mais cresce. Porque vai chegar um momento que todos os impérios caem, mas de modo geral eles têm que conquistar outros espaços. No Egito Antigo, o faraó falava que era próximo a Deus, ele era uma divindade. Ele tinha propriedade para fazer essa escravidão. Outros artifícios, né, eram utilizados para legitimar aquele poder sobre os outros. Exatamente. E a expansão, à medida que eu ia crescendo, eu vou escravizando aquilo que é diferente do meu povo, esse eu posso escravizar. Eu desconsidero como pessoas, eu considero como um patrimônio adquirido. Isso é muito de misticismo nisso. Né? Depois, é claro, o ser humano ele vai evoluindo, não tem mais a questão mística, mas tem uma questão de talvez inteligência ou falta de uma educação libertadora. Você tocou um caso importante ser lembrado, essa questão mesmo do Egito Antigo, né? Que os faraós eles eram representantes de Deus na Terra. Ele tinha o poder divino e os outros se julgavam a esse poder. Mas mesmo assim, eles tinham seus exércitos para punir quem não fizesse o que eles mandavam. Eles eram representantes, mas eles dominavam também as pessoas a partir da força. Com certeza. O interessante da escravidão é que se a gente observar Muralha da China, as grandes pirâmides, Coliseu e outras grandes obras, só foi conseguido a custo de muito sangue e trabalho escravo. Como até hoje acontece, os grandes empreendimentos geralmente são construídos a custo de muito sangue. A diferença é que hoje a escravidão ela é remunerada, ou seja, hoje as pessoas ganham para trabalhar como se fosse num regime quase que escravo. A escravidão é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro designado por escravo, ao qual é imposta tal condição por meio de força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria. Os preços variavam conforme as condições físicas, habilidades profissionais, idade, procedência e o destino. Uma verdadeira mercadoria. Como a gente estava conversando sobre a questão da desigualdade social e o início, né, a origem da desigualdade, a gente coloca aqui essa questão da escravidão. Como a gente falou, que alguns grupos eles se organizavam para dominar outros grupos a partir da força. E ao dominar esses grupos, eles escravizavam as pessoas daquela comunidade que foi vencida por eles. Então, a escravidão ela vai ser uma forma de apropriação do trabalho do outro, seu devido pagamento. E eu ficava até pensando assim, quando falava de escravidão aqui no Brasil, aí eu ficava pensando, mas como é que os portugueses pegavam, iam para a África e pegavam aquele monte de escravo e traziam para cá. Né? Como é que eles faziam isso? Né? Depois eu estudando, tal, o que era que acontecia? Acontecia era que uma tribo entrava em conflito com a outra, dominava aquela outra tribo, pegava aqueles que foram dominados e vendiam para os comerciantes de escravos para trazer para a América esses escravos. Então, para eles era mais lucrativo do que matar. Eles se livravam do problema, que era o rival, e ainda ganhavam algum dinheiro. Ganhavam dinheiro com isso. Os escravos, eles eram pegos, eles eram vendidos pelas próprias pessoas do seu país. Não era que os portugueses, os espanhóis, eles iam lá para a África e saía pegando de tribo por tribo. Não era. Eles pegavam, já compravam de tribos que tinha outros lá, que já tinham se rendido e estavam lá presos para ser vendido como escravo. Interessante, voltando para um pouco antes disso, depois dessa fase dos nômades, que eles escravizavam seus iguais, de certa forma, só era uma tribo diferente às vezes com muito mais semelhança do que diferença. Depois dessa fase, se tornou mais comum se escravizar outros povos, né? Embora há relatos de, mesmo na Grécia Antiga, uma pessoa que tivesse uma dívida que não pagasse, seja uma dívida financeira ou uma dívida de alguma outra forma, ela poderia ser escravizada pelo outro, mesmo sendo um cidadão do mesmo lugar. Mas acabou ficando mais comum essa outra escravidão, porque antes de ter um intercâmbio maior entre os povos, havia muito aquela visão que o povo que falava uma língua estranha, que tinha costumes diferentes, eles não eram tão dignos quanto nós. Acho que quase todos os povos tinham uma visão parecida quanto a isso. Acabou sendo fácil partir para a escravidão. No caso da gente aqui, a escravidão acabou recaindo sobre o povo negro lá da África. Eu acho que tem um pouco a ver também com os europeus vindo aqui para o Brasil, acabou virando um lugar muito misturado, mas com respeito só ao pessoal que povoou aqui originalmente, os nobres que vieram aqui. Aí acabou sendo fácil ser reconhecido como estrangeiro, estrangeiro indigno, que pode virar escravo, o africano, que culturalmente ele era considerado inferior por conta da vida simples que tinha, que foi o que aconteceu com os índios brasileiros também, quando eles chegaram. Os índios viviam em floresta, não desenvolviam muitas coisas físicas, materiais, eram classificados como pobres culturalmente, como quase animais selvagens, uma variante de macaco que parece com humano, mas não é pessoa, né? Não tem alma, então pode ser escravizado. Eu acho que foi um pouco nessa linha, né, que motivou, o que viabilizou esse pensamento. Com a chegada, né, dos portugueses aqui em nosso território, os nossos nativos, eles estavam ainda na idade da pedra polida, né? Eles não tinham desenvolvido grandes instrumentos tecnológicos. Ainda estavam no arco e flecha, ainda estavam ainda naquele sistema de caçador-coletor. E com a chegada dos portugueses, eles vêm inicialmente à procura de ouro, à procura de prata, e no início eles não conseguem direito e começa a colocar os nossos índios para trabalhar na produção ou na extração do pau-brasil. Mas o nosso índio, inicialmente, ele começa a trabalhar, né, em troca de alguns pequenos instrumentos que eles não tinham, um espelho, uma faca, um machado, uma coisa que eles não tinham. Mas o nosso índio, aos poucos, ele começou a pensar: peraí, a gente vivia livre, a gente trabalhava para nós, a gente buscava o nosso próprio alimento, a gente não devia nada a ninguém. Essas pessoas vêm de longe e estão colocando a gente para trabalhar para eles, trazendo doenças para a gente. Então começou a resistência. E diz respeito à natureza também, que é quem fornece alimento para eles no dia a dia. E aí começa, os índios começam a resistir a isso. Como os índios, eles eram bem treinados na floresta, então ficou bastante difícil para os invasores, vamos dizer assim, colonizadores, vamos falar que eles foram invasores, ficava mais difícil para capturar essas pessoas. Então, a outra forma que eles encontraram para continuar o processo de escravização aqui no país foi trazendo escravos de outros continentes, como os escravos do continente africano. Para os africanos, é muito mais difícil para eles fugirem porque eles não conheciam o território como o índio conhecia. Mas mesmo assim, houveram grandes resistências e temos grandes exemplos. Há exemplo do Quilombo dos Palmares, que a gente tem o Quilombo dos Palmares que funcionou como uma república, com rei, com capital, porque não era só na Serra da Barriga, mas estendia da Serra da Barriga até Viçosa, entrando em Pernambuco. Isso de que os negros não terem para onde fugir, no início deve ter sido bem conveniente para os portugueses ter escravos negros, porque os índios fugindo eles se misturavam com outros da mesma etnia e ficava até difícil encontrar. Agora, quando você traz um povo que não é natural dessa região, que assim, todos os que estiverem aqui, que se encontraram, foram trazidos pelos portugueses, independente de serem negros, fosse um outro povo que fosse claramente diferente dos índios e dos europeus, mesmo não sendo negro, ia ser conveniente também para eles, de facilitar esse controle. Outra coisa, nessa parte de escravidão, é bom lembrar que quando houve a colonização, também a religião foi trazida junto. Então não era simplesmente o fato de se ter escravidão, mas que ele tinha, segundo a Bíblia, segundo os ensinamentos, que poderia ter escravo. Algo que, se a gente observar, existe uma ambiguidade na própria Bíblia nesse aspecto, porque todos são seres humanos, depois foi corrigido. Mas do ponto de vista prático, pessoas que seriam religiosas mesmo, que praticassem o cristianismo, era incorreto explorar o homem pelo homem. No entanto, ele utilizava a palavra para dizer, não, isso daqui não é considerado pessoas. Eles não são civilizados, eles não são batizados, eles não pertencem a essa linhagem. Exatamente. Como diz, né? Era com uma mão com a cruz e a outra mão com uma espada. E até um tempo atrás, acho que uns 10 anos, eu lembro de ter lido que os católicos eles consideravam a capivara um peixe, porque eles gostavam da carne da capivara e, sendo classificado como peixe, eles poderiam comer em época santa. Ou seja, essas classificações sempre são muito convenientes. Nessa época, a conveniência era essa, de classificar os povos primitivos como desprovidos de alma, como seres inferiores. Como seres inferiores. Mas aí tem um outro questionamento. Né? Não pode comer carne, mas peixe não é carne? Como é que é? Então, assim, né, essa questão da desigualdade social, né, essa questão da produção da riqueza, a mal distribuição dessa produção, a mal distribuição dessa riqueza, ela faz com que haja esse abismo social, onde um grupo pequeno se apodera da grande parte da riqueza e o outro grupo, o grupo que mais trabalha, não se apodera dessa riqueza e vivem em condições de vida precária. São os mais responsáveis por gerar essa riqueza, mas não para benefício próprio. Para o benefício próprio. E assim, é aqui no Brasil, né, já que a gente está discutindo essa questão da escravidão, vem a escravidão, o Brasil ele vai na escravidão desde do início do final do século XVI até o século XIX, quase 400 anos de escravidão. E aí vem a abolição da escravatura, que, na verdade, não foi bem uma abolição da escravatura, né? Porque, tá, eu sou escravo hoje, amanhã ninguém vai ser mais escravo. Mas para onde é que eu vou? Onde é que eu vou tirar o meu sustento? Por esse e por vários motivos, o fim da escravidão no Brasil, da forma como foi feito, não é motivo de a gente se orgulhar. Até porque nós fomos o último país, ou um dos últimos a deixar isso. O último. É. Todo lugar. Na América mesmo, na América, aqui, pelo menos na América, a gente foi o último a abolir a escravidão. Os Estados Unidos, que também não é um bom exemplo para a gente estar citando sobre essa questão de desigualdade social, como exemplo de país, não é? Mas assim, quando houve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, cada escravo daquele ganhou um pedaço de terra, uma mula, um pouco de semente, um arado para trabalhar. Aqui não. Muitos escravos preferiram continuar como escravo nas fazendas onde eles estavam do que deixar de ser escravo, porque ele trabalhando para aquele senhor, que era um senhor que já estava mais modernizado, que não era aquele cara que descia o cacete no escravo, porque você sabe que no Brasil colônia, né, no Brasil colonial, existiam os senhores de escravos mais ferrenho, mais mão dura, existiam outros que, você é meu escravo. Mais compreensivo. Mais compreensivo, né? Pegava. E é até o que você vai encontrar isso aí no livro de Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que ele vai falar no senhor de escravo bom, que o escravo, junto com o senhor de escravo, eles tinham uma boa convivência. E a gente sabe que não é bem assim, mas existiam muitos senhores de escravos, senhores de engenhos, que tratavam o escravo de uma forma não tão mão de ferro como os outros. Então, em muitos engenhos, em muitas fazendas, quando houve a abolição da escravatura, muitos escravos preferiram continuar naquela fazenda trabalhando como escravo do que sair daquilo ali e não ter para onde ir. Houve a abolição da escravatura aqui no Brasil. Então, o escravo, o ex-escravo, ele vai procurar, né, emprego a ser assalariado das grandes fazendas, a ir para os grandes centros, trabalhar, viver de uma forma precária, e aí você vai ver os primeiros indícios da formação das favelas, principalmente, né, nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo. Então, com a lei da abolição da escravatura, ela só fez aumentar ainda, contribuir para o aumento da desigualdade social, porque o negro era escravo, deixou de ser escravo. Então, ele não tem para onde ir. Então, ele vai ser o assalariado. Ele vai trabalhar, vai para os grandes centros, mas lá também ele vai ser discriminado, vai continuar sendo discriminado. Os filhos dele não vai ter posse, não tem acesso à posse de nada, então vai continuar pobre. Isso aí é um processo que, se você pega as estatísticas, você vai ver que a maioria das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, eles são brancos. Eles são momento da criação do fim da escravidão, da noite para o dia se criou toda uma classe social nova, bastante numerosa, sem recurso nenhum. Sem recurso, né, nenhum. Uma classe miserável nova. Exatamente. Porque assim, e aí, né, você vai pegar alguns acontecimentos históricos que o Brasil, com o início da República, né, você vê aquele movimento que foi o movimento de Antônio Conselheiro, aqui na Bahia, né, também a Guerra de Canudos, que aquilo ali era o quê? Ex-escravos, filho de ex-escravos, que não tinham nenhuma perspectiva. E aí apareceu esse cara, né, prometendo uma melhoria para a vida deles, né, que vai à procura da terra prometida, como se fosse mesmo Moisés. E muita gente passa a acreditar naquela pessoa e constrói, né, e chegam a formar uma cidade. Porque imagina o Brasil no final do século XIX. E você pegar aí Canudos aí com cerca de 20 mil pessoas. Então o governo fica com medo daquela comunidade ela crescer e ser um problema para a República. E aí o governo faz de tudo para destruir aquele modo de vida, aquela organização. E vocês sabem que Canudos foi riscada do mapa, que acabaram com Canudos e depois ainda colocaram uma barragem, né, para não sobrar nenhum vestígio. Depois que se ergueu Canudos com os descendentes, com o pessoal, né, ainda fizeram isso. Ainda colocaram uma represa, fizeram um grande açude para não sobrar vestígio, para acabar mesmo que com aquele movimento que iniciou por conta da desigualdade social, da miséria que o brasileiro vivia naquele momento e que se perpetua até os dias atuais. Porque se você pega a última estatística, né, os últimos dados que o IBGE colocou, divulgou, é que ainda no Brasil, hoje, temos em torno de 7 milhões de pessoas que passam fome. Agora, segunda-feira, eu assisti uma reportagem na Record sobre o que eles chamaram de Estrada da Fome, que foi ali no Maranhão. Eles pegaram 4 cidades e miséria total. As pessoas não têm acesso à educação, as pessoas não têm acesso a essas bolsas que o governo criou. E, pelo incrível que pareça, nessas cidades onde há uma grande quantidade de pessoas que passam fome, é onde há uma grande corrupção, onde o dinheiro da merenda escolar não chega, a merenda escolar não chega, né? A bolsa, a família não chega, não tem saúde, não tem educação, não tem saneamento básico. Então, e isso aí vem acompanhado dos políticos, dos representantes governamentais que sugam o dinheiro público. O dinheiro de ser investido numa escola vai para a conta do seu prefeito, do seu secretário, e as pessoas continuam sofrendo, né, e vivendo em subcondições humanas. O reflexo, é claro que primeiro a gente tem que pensar na mudança de paradigma, né? Inicialmente, ainda que você é escravo, mas você não deu condição suficiente dele ter dignidade. Segundo, você vai reproduzindo isso, ou seja, passa o tempo, mas esse degrau continua. Claro que diminui gradativamente, mas ainda hoje nós temos um problema sério quanto essas pessoas de origem negras, negros declarados ou não. E essa desigualdade faz toda a diferença em qualquer um processo, seja numa seleção. É algo que hoje está mudando um pouco a cara, mas há um tempo atrás sempre tinha uma certa... Ah, esse candidato aqui é negro, esse outro é branco, então vamos colocar ele, deixa esse de lado. E ele terminava sem entender. Até porque se a gente pegar o CERN, a gente vai ver que entre os mais escolarizados, você vai ver menos negros. É tanto que é criado algumas cotas para tentar reverter isso. Eu não sou muito a favor da cota, porque eu gostaria que fosse criado um mecanismo de dar condições para melhoria sem até a necessidade de criar uma cota. Porque isso só reflete o quê? Ah, nós temos uma dívida com eles, mas nós não temos como fazê-lo da forma como se deve. Então termina muitas vezes sendo uma troca de algo que não resolve. O que eu entendo da cota é que hoje a gente tem basicamente uma casta dos negros, né? Não são bem uma classe social, só é uma condição que acaba, na maioria dos casos, se passando de pai para filho, perpetuando, e é difícil romper isso. E eu vejo nas cotas mais como uma tentativa de reparar isso, de tentar forçar um pouco a barra para ver se quebra um pouco esse status de casta, que se permite a ascensão social de alguns, de uma forma mais... garantir uma situação mais igualitária no futuro, um pouquinho mais, pelo menos, em termos de condições. É porque, querendo ou não, a educação hoje, ela é sinônimo de ascensão social. Há 10, há 20, 30 anos atrás, era mais ainda, porque quem tinha um curso superior era praticamente certeza de você ter um bom emprego, de você ter um bom salário. Hoje... Tem uma cela exclusiva, né? Tem uma cela exclusiva se for preso. Hoje não é mais como antigamente, mas ainda é uma forma de ascensão social de quem não tem nada, de quem vem do pó, como diz a história. É com a inflação acadêmica, acabou perdendo muito o poder, né, de ascensão social que a educação dá, mas continua existindo. Então, essa forma de cotas, mesmo que não seja a forma mais correta de melhoria da educação, contribui para com que os afrodescendentes, né, como hoje virou moda falar que não é negro, né, afrodescendente, tenha uma maior oportunidade de ascensão social. Agora, sabendo que é um nivelamento muito superficial, porque o correto é que todos tivessem uma educação de qualidade, uma educação, todo mundo tivesse direito a um colégio bom, mas uma forma de burlar isso que o governo criou foram essas cotas. E quem defende as cotas, já tive a oportunidade de discutir com pessoas que estão nessa discussão e dizem, olha, o que nós queremos hoje é direito a ter uma ascensão social. A gente quer esse direito. Porque a gente fosse pensar nas cotas que as pessoas viriam para a universidade e daqui ia contribuir, ia lutar para que os outros, os seus descendentes, eles tivessem mais ascensão, pudessem entrar na universidade. Mas ele não está nem preocupado com isso. Ele está preocupado em entrar na universidade e ter uma ascensão social. Eu acho que o ideal era que nós tivéssemos, desde o início, uma educação pública para todos. Não existisse uma educação particular. Que nesse aspecto a gente melhoraria e muito, daria um salto de qualidade, independente se você for de rico ou pobre, mas você vai estar mais ou menos lutando pelas mesmas vagas. Porque o grande divisor de águas no Brasil, de modo geral, é você tem uma educação particular e uma pública. Onde que na particular tem uma aparelhagem melhor, está muito mais bem estruturada, não paga os melhores salários, mas também não tem tanta vaga no público suficiente para captar essas coisas. O professor ganha mal, então ele tem que ter 3 empregos. Então termina a escola pública sendo um pouco marginalizada assim, nesse decorrer. Você ouviu a primeira parte do Politicast sobre desigualdade social. Continua no próximo episódio.